eles estão ótimos, só que a minha letra escrevi há mais de um mês e já parece uma daquelas histórias do meu pai quando eu tinha uma banda horrível. Sabes, quando eu tinha uma banda, não tínhamos queijo assim tão chique. Só havia queijo teu. Era o queijo que roubávamos do camarim da banda principal e depois vinha um tipo que dizia: ei, o queijo é teu? Ei, Ana, a letra não é assim tão má? Sim, mas também não é assim tão boa. I'm not going your way. I'm not going your way. Estava só a brincar, portanto não leves a mal. Ah, não julgues que eu não devia voltar as costas àquele que tu dizes que amas. Oliver, a Lily é que está apaixonada por ti, ok? A Lola anda com o Justin Timberlake, segundo um boato na internet que eu não faço ideia quem começou. É, malta, vamos ficar por aqui. Tenho de trabalhar um bocadinho na letra. Um bocadinho? É como dizer que a Taylor Swift é um bocadinho gira. O que é? Tu podes fingir que namoras e eu não? Está bem. Ei, queres ir comer alguma coisa? Jesse, não. Tu és muito querido, mas sabes, eu não costumo sair com ninguém da minha banda, por isso, se alguma vez quiseres ir almoçar, isso tudo bem, mas enfim, tudo menos ir almoçar. Ok, está bem. Tchau. O que é que estás a fazer? Lily, ouve, eu sei que o Jesse é um borracho, mas ele tem a reputação de ser um engatatão e o meu pai disse-me para me afastar dele. Então, tu não vais sair com aquele rapaz só porque... O queijo não é teu, percebeste? Aquele rapaz te disse isso? Absolutamente. Porquê é que não atendes? Não é ninguém. Não, tu não me digas que é aquele que te deu... Dizer-te o quê? Eu sabia que ias ficar assim. Assim como? Como é que podes ser tão estúpida? Porquê é que ela é estúpida? Lola, tu não percebes. Eu é que não estou a perceber nada. Olá, Jake. Olá, Miley. Eu acabei as filmagens por hoje. Encontramos-nos no sítio do costume? É Lily. O quê? Isto é, o seu pedido vai ser servido no sítio do costume, minha senhora. Esqueci-me de dizer. Eu ando com o Jake. O quê? Oh, vê se acompanhas. Enfim, depois de tudo aquilo que se passou entre mim e o Jake, eu sabia que ias dizer... Tu estás a fazer o maior disparate da tua vida! Sim, sim, mas eu teria continuado e dito, está bem, é a tua vida. E se é isso que te faz feliz, quem sou eu para te julgar? Afinal, o coração escolhe quem ele quer, mesmo que seja um... Enfim, um rufia ou um idiota que não tem metade do estilo que julga que tem. Tens razão. Yeah. Espera aí, ainda estamos a falar justamente do Jake, não é? Justamente. Ouçam. Não é como se eu lhe tivesse perdoado sem mais nem menos. Eu obriguei-o a dar um litro, obriguei-o a suplicar. Miley. Eu percebo que tu nunca mais me queres ver, Miley. Mas... Jake! Yep. A Miley Stewart manteve a dignidade. Admira-me é que o teu pai não se importa depois de tudo o que o Jake te fez sofrer. Oh, por favor. Como se ela lhe tivesse contado. Para mim tem andado o tempo todo a namorar à socapa e a fazer telefonemas pela noite fora. Oh, e aposto que até têm nomes de código para cada um, como Falcão e Beija-Flor. Aí é que tu te enganas. É Anakin e Rainha Amidala. Como como é que vais fazer? Não podes esconder isto do teu pai para sempre. Eu não vou esconder-lhe, só tenho de ajudar o Jake a melhorar a imagem. Olha para isto. O meu Relações Públicas caçou o Jake Ryan a abraçar um pug na primeira página do jornal. O meu pai adora cães e vou para isto na casa de banho onde ele tem a... leitura pesada. Cães bateu! Percebem? Vá lá! Isto é que é humor! A tua banda não tem sentido humor nenhum. Vamos embora? Vê isto. Oh, olha para esta coisinha tão fofa. Bem, vamos lá pôr-te a salvo daquele miserável patife que partiu o coração da minha filha. Vês? Está melhor. Se tudo isto... e a tarte de amor brava premiada da avó, enfim, não amansar o meu pai para a má notícia do Jake. Já não sei o que fazer. É, sabes o que é que o amansava ainda mais? Se tu vestisses aquela camisola do gatinho que ele te deu quando tu fizeste 14 anos. Oh, bolas! Isso sim é amor puro. Não me digas. Mas se eu começar a ficar azul, agarra numa destas facas de manteiga e livra-me desta armadilha de poliéster. Sim, está descansada. Isto é muito bom, o que é que é? Ah, é o favorito do meu pai, é guisado de peixe-gato. O que é isto? Não. É uma uva? É uma explosão de sabor. Isso é o olho do peixe. Ai! Era a melhor parte. Agora vou ter de dar o outro olho ao meu pai. Desculpa, eu vou só até uma lavagem de carros com a minha boca bem aberta. Lily! Olá! Então, tudo bem? Não, não me banhas com as tuas falinhas mansas, Anakin, está bem? Vou ficar de olho em ti. Eu e o guisado. Jake, o que é que estás aqui a fazer? Meu pai deve estar mesmo a chegar. Não me interessa. Eu... Uau! Essa camisola é muito bonita. Só a vesti porque foi o meu pai que me deu, mas... obrigada pelo esforço. Isso é de namorado, continua. Miau para ti também. Põe a minha camisola! A sério, vai-te embora antes que o meu pai te veja. Não. Não me interessa que ele me veja ou não. Eu estou farto de me esconder para namorar contigo. Tens de dizer ao teu pai. E vou dizer-lhe. Eu vou só dar-lhe uma barrigada de peixe-gato e... o meu olho de peixe. O quê? Não interessa. Só que confia em mim, Jay, que eu vou empadurrá-lo e depois vou dar o golpe final quando... passar este filme sobre um pai que detesta o rapaz que namora com a filha, mas aprende a gostar dele. Eu ia fazer esse papel, mas parece que o Shia LaBeouf vende mais bilhetes do que eu. Ele chegou. Quer dizer, a minha cotação na bilheteira é tão boa como a dele. Oh, claro que é, querido, mas depois falamos disso. Oh, está bem, mas eu volto depois do filme. Quer resulte, quer não, vamos dizer ao teu pai. Está bem, mas agora vai. Porque quando Jake Ryan ama uma miúda... ele... vai até ao fim, eu sei. Agora sai. Adeus. Adeus. Atores. Macacos me mordam. Este guisado é de peixe-gato. Surpresa, paizinho. Aqui há gato. O meu guisado favorito. Uma tarte amora brava. E tu vestiste a camisola do gatinho que eu te dei há uma data de anos. Miley Ray Stewart, o que é que tu queres? Só quero que o meu paizinho saiba o quanto o amo. Não foi um filme tão bonito? A maneira como aquele pai aprendeu a aceitar o rapaz que a filha ama. Aquilo é que é um verdadeiro exemplo para um pai que ama a filha. Não é por nada. Eu tenho de admitir, é uma história comovente. É um belo filme. Lá isso é. Sim, mas é uma parvoíce. Uma quê? Nenhum pai, no seu perfeito juízo, ia perdoar ao Palerma que magoou o coração da filha dele. Eu não perdoava. Oh, pai. Tu não estás a falar a sério? Mais tarde e amora? Eu até queria, mas... sabes que mais? Eu estou demasiado irritado a pensar no que ia fazer àquele miúdo depois de ele ter partido o coração à minha filha. Era melhor não me aparecer à frente, só te digo. fantástico, olho de peixe guisado. Parece uma maravilha. Oh, não, Sr. Steward, por favor. A Madeline nunca lhe vai perdoar. Oh, claro que vai. Desde que eu lhe dei um olho de peixe saboroso. De onde é que veio esta brisa? Veio do charco pantanoso do teu coração frio e gelado. Hã? Não importa. E hoje lavas tua loiça, seu desmancha-prazeres devorador de olhos de peixe. Não, eu não me vou embora daqui. Oh, boa. Estou farto de me esconder. Jake! O que é que estás a fazer? Estou a dar a cara por nós. E a proteger a minha cara. Tenho filmagens amanhã. Ouça, Sr. Steward. Eu estou apaixonado pela sua filha. E o senhor vai ter de aceitar isso. Pode ser? Ok. Só tenho uma pergunta. Quem és tu? Voltámos a namorar há 3 semanas. 3 semanas, 2 dias e 8 horas e meia. Oh, bebê, contaste as horas. E contei-as pessoalmente. Nem sequer pediu ao meu assistente para as contar. Então ele não é o máximo. Só me apetece pô-lo num saco de reciclagem e levá-lo comigo. Está bem, pai, ouve. Se tu quiseres, grita comigo. Diz-me que tu não podes com ele, que eu estou a fazer o maior disparate da minha vida, porque tu podes dizer o que tu quiseres. Não vai fazer diferença nenhuma. Não percebo como pudeste esconder-me isto. Pensava que a nossa relação era mais aberta. É evidente que me enganei. É pai, estou a ver se decido o que é que vou usar no ano que vem nos prémios da cena adolescente. Quer dizer, eu ainda não fui nomeada, mas com as canções incríveis que tu escreves, eu sei que é tiro e queda. Então, o que é que achas? Não importa o que é que eu acho. Tu acabas sempre por fazer o que queres e não me vais dizer nada até ele entrar em minha casa escondido atrás de uma prancha. Fiz, pai. Então acho que não vou vestir nada. Vou ao natural. Como eu vim ao mundo. Com o meu fato de pele. Tu é que sabes. Olá, velhote. Lembras-te daquela vez que eu tentei ir até à Flórida sozinha, apesar de tu me teres dito que não? Tu ficaste furioso comigo. Mas depois escreveste aquela bela canção Ready, Set, Don't Go. Depois disso, ficámos ainda mais próximos, ainda mais íntimos. Chegou a estar no top de vendas. Ei, aquilo foi como a abelha no mel. Então, e se fizéssemos uma canção sobre aquilo que está a acontecer agora? Eu começo. Quero o melhor para a minha filha. Ela sai com quem quer, do darirarará. Vamos lá! Não, canta! Para a minha filha. Eu não quero saber, eu não quero saber. Podes ser meu pai, mas tu não mandas, haja o que houver. Nina, Nina, Nina, és tão Nina, Nina. O que é que acham? A sério ou a fingir? A fingir. Uau, a melhor canção de todas. Eu sei que é horrível. Isso é favor. A pior canção de todas. Oh, vá lá. É que eu não me consigo concentrar. Enfim, enquanto eu continuar a ver o Jake, o meu pai vai continuar amuado e se eu parar de ver o Jake, amo-o eu. Uau, isso é... grave. Isso é grave? Só diz isso? Sei lá, se eu tivesse este problema, eu já tinha pensado num plano maluco que ia acabar por resolver tudo. Alguém não trouxe uma prenda para a festa da amizade. Oh, eu espero que a piada fosse para ti, porque eu também não trouxe nada. Estás a ser injusta. Eu estou sempre a dar-te ótimas ideias, está bem? Lembras-te da última semana? Quando não sabíamos o que fazer e eu sugeri, e se fôssemos ao cinema? E fomos. E depois do cinema, tu tinhas fome e eu sugeri uma pizza e tu adoraste. Ok, estas foram 2 grandes ideias numa só noite. Queres que continue? Acho que é melhor parar. Então, Sr. Steward, que tal vai isso? Não importa muito o que é que eu acho, não é verdade? Por que é que não perguntas à minha filha como é que ela acha que tal vai isto? Parece ser a única coisa que importa. Muito bem, então vou só comer o meu camarão e evitar o contacto visual. Mas, Jessie, eu amo-te. Nós não podemos acabar. Houve, há semanas que eu te digo isto, Rachel. Já não estou apaixonado por ti. Desculpa. Ok. Então, adeus. Ei, Jessie, nós temos de ter uma só pequena... Só um instante, por favor. Um, dois... Está bem, eu vou. Eu tenho o meu orgulho. E nem sequer te atrevas a telefonar-me para o meu novo número. 555-0129. Podes tirar este 555-0129 da tua lista, porque eu não vou atender. Ouve lá, amigo, tu não... Ainda tu... há mais. E eu estou a falar muito a sério. Não telefones para o 555-0129, apesar de estarmos no mesmo plano e ser gratuito. Ok, acho que já acabou. Isto para ti deve ser o prato do dia. Miúdas, hã? Pois é bom que pares. Ouve, rapaz, eu não gosto do facto de chegar sempre atrasado e também não gosto da maneira como tratas as miúdas. Mas... E detesto o facto de estar sempre a interromper-me. Tu és bom guitarrista, mas não és assim tão bom. Ou te portas como deve ser ou pões-te a andar. Ok. Ok. Não volta a acontecer. Uou. O teu pai não gosta de Jessie. Não me digas. Também, ele estava a pedi-las. Enfim, chega tarde. É mau para as miúdas. O único disparate que a mão fez foi... Quem é que comeu a última fatia de tarde? Bolas? Imagina se tivesses saído com o Jessie quando ele te convidou. Eu sei. Ei, espera, já sei. Ok, depois do ensaio, diz ao Jessie para te convidar, mas faz com que o teu pai ouça. E isso vai arrepiá-lo de morte. E aí tu dizes, oh, preferes que eu saia com o Jake? E ele diz, claro, qualquer rapaz menos o senhor sempre atrasado mal para as miúdas com dor de fatias de tarte. Booyá! Mais uma grande ideia da mente que te apresentou o cinema e a pizza. Finalmente... Yeah! Grande ensaio, pessoal! Mas é claro que é só a minha opinião. Por isso não deve importar muito. Está bem. Vamos a isto. Vamos à Oscomer PJPB. O quê? Oscomer PJPB. Operação sair com um mau rapaz para o jeito parecer bonzinho. Duh! Uau! Vocês as duas são um perigo! Olá! Ei, Jessie, podemos falar em privado? Claro, podemos ir... Não. Tenho demasiadas correntes de ar, é muito mal para a voz. Estamos muito bem aqui. Sim, debaixo da ventoinha. Muito melhor. O que é que se passa? Bom, lembras-te daquela vez em que tu, enfim... Sim, Gary, escuta. É o Robbie Ray. Deixa-me ir para outro sítio. Aqui está demasiado barulho. Tens toda a razão. Isto aqui parece um frigorífico. Vamos! Sim, ouve, Gary. Eu acho que vamos ter de trocar o concerto de Portland com o de Seattle. Aqui está-se bem. Uhum. Sim, boa. Lembras-te daquela vez que tu me convidaste para sair? Eu estou aqui, ok? Gary, deixa-me só ir para o outro lado. Esta malta até parece que é a primeira vez que sai de casa. Então, tu queres sair comigo? O quê? Tu queres sair comigo? O quê? Tu queres sair comigo e não consigo falar mais alto. Oh, eu acho que foi suficiente. Ana, eu não sei o que é que se passa, mas isto... Pois eu sei. Sabes, a Ana gosta de um rapaz de quem eu não gosto. E ela sabe que eu não gosto de ti. Por isso ela convidou-te para ver se eu gosto menos de ti do que do rapaz de quem eu não gosto e de quem ela gosta. Simples. Pá, isso não é verdade. Eu gosto mesmo do Jessie porque ele é um verdadeiro ladrão de fatias de tarte maçã. Mal, como tu. Oh, estou a ver. Nesse caso, aqui tens as chaves do meu carro. Devolve-me amanhã de manhã. O quê? Eu não nasci ontem nem nasci hoje. Sim, eu também não. E eu não gosto que gostem de mim só para provar que sou mais detestável do que o outro tipo que ele detesta. E sim, fui eu que comia a fatia de tarte e estava ótima. Então... Gostaram do espetáculo? Nós nem pensar, nem estávamos a espreitar. Não. Isto não é o que parece. Nós só estávamos a... Nós só nos adiantámos antes de tempo para vos poupar trabalho depois. Foi só... Foi só por uma questão de amizade. A sério. Sim, a gente vê. Pai, Eu vou sair com o Jake. Mas não te quero esconder mais. Bem, e eu também não quero que faças isso. Então como é que vamos fazer? Acho que vamos fazer como fazemos com tudo o resto. Damos um passo cada vez. Sabes, ainda não sei se confio neste rapaz. Mas se te deste a todo este trabalho, acho que ao menos devo dar-lhe uma chance. Eu dar-te, pai. Bom, a não ser que tu mudes de ideias, devias querer um descapotável. Pai! Tens razão, tens razão. Não foi bonito. Eu devia ter vergonha. A não ser que tu mudasses de ideias e não então... Não parece, campeão. Sem ofensa, mas... Afinal, que raios é que eu estou a fazer abraçada a ti? Eu tenho um namorado à espera. Tchau! Jake, estava morta por te dizer. Eu ligo depois. Jesse, por favor, ouve. Eu peço imensa desculpa sobre aquela cena toda. Esquece. Só que... Vá lá, Jesse, não podes zangar-te comigo, afinal, nós não somos namorados, não é? Jesse? Oh, vá lá. Oh, vá lá. Jesse? Ainda bem que estás feliz. Parece que conseguiste o que querias. Ok. Mas ainda sinto uma pontinha de ironia. Oh, já entendi. Alguém estava habituado a controlar. Adivinhei? Adivinhei? Quem adivinhou fui eu. Eu gosto mesmo de ti. O quê? Primeiro a Miley tinha alguém que via às escondidas. E o pai disse que sim à filha mais querida. E veio o Jesse, deu-lhe a volta e a Miley ficou como louca. Louca de amor, ajuda, ajuda meu senhor. Aqui está o Jesse, também o Jake. Qual deles irá escolher e não se vai arrepender? O Jake é do tipo dengoso. Jesse é mais misterioso. Qual vai escolher? Quem irá ganhar e quem irá perder? Hey, hey!